fresca, silão. Argumento na minha orelha, não cola. Passa a bola, sai fora, fulano, sai andando. Pois se ficar, vai tomar uma pá de papá. Sangue bom, não deixa a desejar. No apetite, na fissura do nariz, na forte, não tem ideia. Sem chance, lock, cê é spec, cê é ficado, correndo. Meio mundo, eu tô ligado, você tá devendo. Sua carreira no final, paga pau. Aproveite o que lhe resta, festa. A pompa só se tinha, ontem com a testa. Só aventura, só sossego, só lazer. Um opala preto está atrás de você. Deu chapéu, passou por um triz feliz. E do nariz agora sai a sangue. Passou batido no meio do bang bang. Deu mais dois, seis na sequência, esta é minha gangue. No início era só alegria, ria. Dinheiro de sobra cheirava todo dia. Agora está encaqueirado, vai vendo. Não investiu em si, agora no veneno. Falta de toque, quem não foi, ei. Ladrão demais é o que leva, citei. Perdi o seguro, confiar ninguém quer. Nossas costas ninguém sobe.